Eu estou recebendo neste momento o secretário municipal da Fazenda, aqui em Foz do Iguaçu, Ayrton René Neuhaus. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui novamente. Satisfação recebê-lo aqui para falar, né, justamente dos números da nossa administração municipal, porque até na semana passada, agora na quarta-feira, houve uma audiência pública ali na Câmara Municipal para debater a questão do orçamento do município. Essa audiência foi, na verdade, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É ela que vai... É a construção, é o início da construção da Lei Orçamentária 2019. Então, esse é um pontapé inicial, são números que, de repente, eventualmente podem ainda alterar vários deles, né? Mas, pelo menos, são as metas, são as diretrizes, é o caminho. E também, embora, como falei, os números possam mudar, mas mais ou menos é por aí. E o orçamento aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, ultrapassou já a marca de R$1 bilhão. Esse ano agora está com um orçamento acima disso, né? Isso. 2018 nós já tínhamos, nosso orçamento começou com R$1 bilhão e 93 milhões, mas já teve acréscimos aí, é normal, alguns superávit que teve no ano anterior, que ficou, nós acrescentamos no orçamento, então realmente passamos já de R$1 bilhão. E é até interessante a gente entrar aqui na questão de 2017, até porque no ano passado, né, apesar de todos os problemas, troca de gestão e tudo mais, houve aí um registro de superávit no ano passado, os números fecharam positivos? Nós tivemos porque o orçamento ele funciona por fontes de recursos, de receitas. Então, algumas dessas fontes, elas realmente fecharam o ano com um valor positivo, ou seja, um excedente, uma sobra. Então, aquilo que vai para ser utilizado, então, agora em 2018. Então, fechamos um balanço, conseguimos dar um equilíbrio nas contas e fechamos o ano de forma bem positiva, o que proporcionou o início de 2018 mais com o pé direito, digamos assim. E para que as pessoas entendam, né? Porque o orçamento do município aqui de Foz do Iguaçu, ele tem as suas diferentes pastas, diferentes aplicações, as maiores contas acabam ficando mesmo aí para a área de saúde e educação, né? Saúde, agora nós estamos projetando para 2019, R$290 milhões, e educação um pouco menos, 230, 230 e poucos milhões. São realmente as duas pastas que absorvem o maior volume de recursos. E é até importante frisar que na questão da saúde, Foz do Iguaçu, a diferença de outros municípios, ela faz a gestão completa do sistema? Como é que funciona? É a gestão plena da saúde, então o município arca com uma fatia maior, porque constitucionalmente o município, os municípios, eles têm a obrigação de investir, destinar 15% das suas receitas, da receita de tributos, para a saúde. Então nós no ano passado, nós fechamos com 28, quase 29, e isso aí é um número, eu diria assim, histórico, até porque todos os anos, já teve um ano em que o município investiu 33, 34, mas foi uma exceção. O normal é que fique realmente 28, 29, até 30, mais ou menos. E educação é aquela área, né, da gestão ali das escolas municipais, os centros municipais de educação infantil, né? Isso basicamente acaba sendo investimento, né? Isso. Desse montante que vai para a educação, uns 83, 84% é destinado para pagamento de pessoal, folha de pagamento e os acréscimos, encargos, né, trabalhistas. Então, o restante, alguma coisa aí, tem recursos vinculados, tem recursos que vêm do FNDE, tem recursos 25% do município e o restante, então, são recursos da União. E para 2019, a previsão, mais uma vez, é que se ultrapasse, né, essa marca de R$1 bilhão para o orçamento? Sim, nós temos projetados aí praticamente 1,2 bilhão, 1,2 bilhão. Mas como nós só vamos fechar a receita, o prazo limite é 15 de setembro, então até lá ainda deve acontecer alguma coisa em termos... Nós projetamos assim, considerando o PIB, projeção do PIB, tanto do Estado quanto da União, e também uma projeção dos royalties, por exemplo, a gente trabalha com o câmbio, o dólar hoje está bastante, bastante elevado, então a gente considera todos esses fatores, mas não quer dizer que daqui até setembro, que é o nosso limite para fechar, alguma coisa não possa ter, de repente, até uma receita nova, um convênio que se firme com o Estado ou com a União, que pode acrescentar valores aí. Eu não acredito que esse valor diminua. Não vejo uma razão que pudesse levar a isso. O contrário, sim. Acrescer pode até acrescer alguma coisa. E vamos até tocar nesse assunto dos royalties, porque é interessante, muitas vezes a gente ouve os questionamentos das pessoas do porquê no que os royalties são usados aqui em Foz do Iguaçu, porque a gente vê cidades menores, como Santa Helena, a cidade Missal aqui, obviamente, né, pela quantidade de royalties que eles recebem. Comparado com a população, os recursos dos royalties acabam aparecendo mais, né, do que até aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje em dia, como é que funciona essa aplicação do dinheiro que é recebido da usina de Itaipu? Historicamente, os royalties foram usados para aquilo que havia mais necessidade naquele momento, ou seja, até para custeio, despesas de custeio. Todas, exceto aquelas que são bem claras, folha de pagamento não pode, e pagamento de dívida também não pode ser vedado. Mas no restante, o royalties é um recurso livre, ele pode ser aplicado em qualquer outra área. E assim sempre foi. Para 2018, já por uma determinação do prefeito Chico, nós destinamos a totalidade dos royalties de 2018 para investimento, seja em obras ou seja aquisição de equipamentos, mas todos eles para despesa de capital, ou seja, investimento. Então não se admite mais fazer despesas correntes, custeio com royalties. E assim também para 2019 nós fizemos da mesma forma, ou seja, 100% dos royalties previstos para que o município deve receber estão destinados para investimentos. Já contando, inclusive, aquela possível ali elevação no valor dos royalties também, que Foz do Iguaçu deve receber com aquela mudança na lei que aconteceu recentemente? Esse é um valor que se enquadra naquilo que eu falei agora há pouco, que pode acrescer no orçamento ainda. Nós não contamos com isso, embora a lei tenha sido já sancionada, enfim, mas a verdade é que os recursos ainda não estão chegando no município. Deve começar a chegar, segundo a informação que a gente tem, a partir de julho, agosto, deve começar a chegar mensalmente essa diferença. Então, quando nós fecharmos a projeção de receitas para 2019, nós vamos considerar também esse montante aí. E isso também vai ser destinado para investimento, totalmente para investimento. E é importante falar justamente dessa questão de investimentos, né? Porque a gente percebe aí que Foz do Iguaçu ela tem muitas carências, né? Seja em questão de estrutura, de serviços e tudo mais. Para o ano que vem, vocês já têm aí uma conta de mais ou menos quanto que deve ser reservado o orçamento para investimentos? Nós projetamos 144, 145 milhões de reais para investimentos, seja investimento direto do município ou como contrapartida em alguns recursos, alguma operação de crédito e inclusive essas obras que estão em andamento aí, aquelas que foram retomadas, aquelas denunciadas na pecúlio, que foram, aos poucos estão sendo retomadas. Então, aquilo ali, todas elas têm contrapartida, o município tem que bancar. Então, neste ano, nós já destinamos, também em 2018, nós destinamos já 113, 115 milhões para investimento. E para o ano que vem, então, 140 e poucos milhões. Então, esse montante de investimento, o município, como você bem falou, tem muitas carências, tem muitas necessidades. Hoje, uma frente muito forte que está acontecendo é em termos de pavimentação asfáltica, né? Então, infelizmente, a nossa malha viária parece que venceu e tudo de uma vez só. Então, tem várias frentes aí na recuperação dessa malha viária. Então, esses recursos aí, boa parte dela, está sendo investido nesse trabalho. Funcionalismo público, porque a gente sabe que a prefeitura, né, um dos pesos aí que a prefeitura tem é justamente com relação à remuneração dos seus trabalhadores, até pelas características dos serviços, que são serviços espalhados pela cidade toda, exige uma grande quantidade de mão de obra. Como é que está aí a previsão de percentuais até da arrecadação dos recursos da prefeitura que devem ser utilizados para a folha de pagamento? Nós projetamos para 2019 500 e poucos milhões de reais, 520 milhões mais ou menos, destinado ao pagamento do funcionalismo. Isso sendo folha direto e os encargos. A gente precisa lembrar que, a exemplo do que acontece, eu falei agora há pouco da educação, 83%, 84% existe, do orçamento. Existe a lei, né, que determina percentuais, né? Tem um limite, sim. Nós temos lá um tal do limite prudencial, que é 51,3%, mas da receita corrente líquida. O que, que vem ser isso? São aquelas receitas pontuais de arrecadação de impostos. Então não é toda a transferência, por exemplo, aquele recurso que vem da União para a saúde, direcionado diretamente para o custeio da saúde. Esse não entra nesse cálculo aí. Mas é do montante de 1 bilhão e 200, que eu mencionei antes, 520, mais ou menos 515 milhões são reservados para pagamento com funcionalismo. Eu acho que é uma coisa, uma conta, talvez pelos números isso seja bastante impressionante, é um valor elevado, mas a gente tem que lembrar que o serviço público, ele é, como dizer, é o serviço mesmo. Então, é o que se oferece para a sociedade, e o que se oferece para a sociedade são serviços. Então, o servidor está aí para prestar esse serviço, e o que se precisa fazer é tentar se oferecer o melhor serviço possível pela estrutura que se tem e dentro daquilo que a população necessita. E a questão da previdência até, porque a gente tem acompanhado aí várias discussões, né, sobre o fundo de previdência dos servidores, o FOSPREV, quanto a dificuldades resultantes até de modelos aplicados lá atrás. Como é que está essa situação hoje? Como é que a Prefeitura prevê também para o próximo ano essa questão da previdência municipal? Está se pensando aí em formas de aportes, porque a Previdência, quando ela foi criada, o Fundo Próprio de Previdência, ele foi fracionado. Entre os mais antigos, que entrou até 98, eles entraram num fundo. E quem entrou a partir de 98 é um outro fundo, que é o Fundo Previdenciário. O anterior é o Fundo Financeiro e o segundo é o Previdenciário. O financeiro é o problema, porque não há um fundo, não há um valor, uma reserva lá para custear a aposentadoria desse pessoal que está, inclusive, aposentando. Muitos aposentaram e tem muitos na iminência de aposentar. O Fundo Previdenciário está equilibrado, então ele está bem equilibrado, porque são aqueles que entraram posterior, e então não aposentaram ainda. São poucos os casos de aposentadoria. A preocupação do prefeito, a gente teve já algumas reuniões, há poucos dias atrás teve mais uma, é em relação a como sanar ou como amenizar o prolongar a vida desse fundo financeiro, porque ele hoje já está deficitário. Então, todo mês é necessário que se busque daquele valor guardado, aquela capitalização, que se busque um pouco daquilo para fazer o pagamento dos inativos. E isso tende a aumentar, né? Porque vai aposentando mais e mais gente. Inclusive, nós temos uma projeção aí de, nos próximos 3, 4 anos, muitos desses servidores aí estão já em condições de aposentar e devem aposentar certamente. Então isso só vai aumentar essa necessidade. Mas o prefeito se comprometeu a gente buscar equilibrar o déficit deste ano, por exemplo, da gente fechar o ano 2018 sem que isso impacte ainda mais lá no fundo financeiro. E na sequência existem várias possibilidades aí que estão sendo estudadas de se fazer aportes, né, nesse fundo, especificamente nesse fundo financeiro, de modo que assegure, então, os benefícios daqueles que foram se aposentando aqui para diante. E vamos explicar até um pouquinho para o ouvinte aqui da RCI. Foi feita aí uma audiência pública para discutir a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é que funciona a partir de agora? Essas discussões, elas continuam em conjunto com os vereadores para depois a apresentação da lei orçamentária em si? A lei de diretrizes, ela dá um, digamos, um norte, né, para começar a trabalhar a lei orçamentária propriamente dita. Então ela define ações, metas, e na sequência a gente vai ver os valores. E esses valores sim vão ser valores mais precisos já na lei orçamentária. Então, nesse primeiro momento agora teve audiência, nós havíamos feito uma audiência já antes, o executivo havia feito. Agora essa audiência última foi por iniciativa do Legislativo, da Câmara, e então uma vez que eles discutam, eles vão inclusive de repente ter algumas emendas, e aí no momento que aprovar isso, sancionada a lei de diretrizes, é que nós vamos começar a trabalhar com a lei orçamentária propriamente dita. Então aí sim é que nós vamos abrir essa despesa. Por exemplo, quanto nós precisamos para o custeio de energia elétrica, né, as faturas, água, enfim, todas as despesas, aquelas e também investimentos, né, e nós vamos colocar valores para isso. Essa sim vai ser assim mais, eu diria, mais trabalhosa, porque ela vai ter que ser toda esmiuçada. Então a lei de diretrizes, ela é um pouco mais sintética, ela é um pouco mais grosseira, ela não é tão detalhada quanto a lei orçamentária. Então, mas nós temos prazos para isso, como falei, para nós agora o primeiro momento, o primeiro passo agora é nós estabelecer o tamanho da nossa lei orçamentária para o ano que vem. Nós temos um valor, que eu falei, 1,2 bilhão, de forma arredondada, mas isso ainda vai ser rediscutido, né? Então, e nós temos que apresentar um valor final até dia 15 de setembro, e uma vez definido esse valor, em cima desse valor é que nós vamos colocar então as despesas também. Então, primeiro fixa-se, nós estimamos as receitas, por um segundo momento a gente fixar as despesas. E aí nós vamos ter um valor final da lei orçamentária do ano que vem. Neste ano nós observamos que o IPTU ele não teve nenhum tipo de reajuste, né? Quem recebeu o valor maior foi por razões aí de valorização do imóvel, aquela questão da metragem, alguma obra que fez ali, mas com relação ao ano anterior não houve mudança, não houve atualização, né, do percentual de inflação em cima. Para o ano que vem, vocês estão calculando, já que será aplicado esse valor, nessa reposição do valor? Como é que está sendo visto isso? Na verdade, essa não atualização atualização que ocorreu foi porque não teve uma variação na nossa unidade fiscal. Nós temos um indexador no município e ele se comporta, a variação dele é pela inflação. Como a inflação está bastante baixa e o indexador que nós usamos, ele não apresentou variação, então, consequentemente, o IPTU também não foi ajustado. Para o ano que vem, nós temos que esperar como é que se comporta a economia, né, a nível nacional. Para, uma vez fechado o ano, 2018, a gente tem então um número final. E por conta disso é que nós vamos saber se vai ter ou não. Mas a princípio, como você falou, as variações, acredito eu que se houver vai ser muito baixo, muito pequenininho. E a salvo aqueles casos de imóveis que tiveram, ou a pessoa regularizou, ou então ela pintou com pedido de ampliação, uma reforma, alguma, ou enfim, um imóvel... Por alguma razão ele tenha sido alvo de uma reavaliação, mas fora esses casos aí, os demais não acredito que vá ter, né? Pelo menos não existe hoje um trabalho nesse sentido, para que a gente faça uma reavaliação dos imóveis. O que estamos fazendo, trabalhando aí, é com a possibilidade de fazer uma atualização na questão do terrenos, por exemplo, que constam ainda no cadastro da prefeitura como terreno e, na verdade, já tem alguma edificação. Então, às vezes, a pessoa fez uma construção, não regularizou, então a gente vai fazer algum trabalho nesse sentido, mas não enquanto reavaliação de imóveis já edificados. Conversei aqui com o secretário municipal da Fazenda, em Foz do Iguaçu, Ayrton René Neuhaus. Muito obrigado pela participação aqui nesta manhã. Agradeço a oportunidade, sempre bom a gente poder trazer números, né? São coisas técnicas, mas a gente fica feliz em poder compartilhar isso com o ouvinte. Obrigado.